AJ Dene, AJ Dene, rei do beat, rei do beat. Hoje o baile tá do jeito que nós quer. Skank balinha pra todas as mulher. Skank balinha pra todas as mulher. O terror de São Paulo. Hoje a noite é só massagem, ela falou que é só grossinha. Vai, vai, insaninha, vem, vem, xerequém, xerequém, xerequinha. Vai, vai, insaninha, vem, vem, xerequinha. Vai, vai, insaninha, vem, vem, xerequinha. Ai que saudade que dá, saudade daquela safada. Ai que saudade que dá de comer sua buceta toda madrugada. Ai que saudade que dá, saudade daquela safada. Ai que saudade que dá de comer sua buceta toda madrugada. Putaria sacanagem, na casa das primas chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje. Pelança pra bafurar, maconha pra tu fumar, tem cama pra bagunçar, então vamos transar. Pelança pra bafurar, maconha pra tu fumar, tem cama pra bagunçar, então vamos transar, então vamos transar. DJ DN no beat, acertou miserável, headshot. Hoje o baile tá do jeito que nós quer. Skank balinha pra todas as mulher. Skank balinha pra todas as mulher. O terror de São Paulo. Hoje a noite é só massagem, ela falou que é só grossinha. Vai, vai, insaninha, vem, vem, xerequém, xerequém, xerequinha. Vai, vai, insaninha, vem, vem, xerequinha. Vai, vai, insaninha, vem, vem, xerequinha. Ai que saudade que dá, saudade daquela safada. Ai que saudade que dá de comer sua buceta toda madrugada. Ai que saudade que dá, saudade daquela safada. Ai que saudade que dá de comer sua buceta toda madrugada. Putaria sacanagem, na casa das primas chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje. Ele vai mandar pra todas as piranhas pra furar e se acabar. Pra bafurar, maconha pra tu fumar, tem cama pra bagunçar, então vamos transar. Pelança pra bafurar, maconha pra tu fumar, tem cama pra bagunçar, então vamos transar, então vamos transar.